vamos cantar da noite calma, aproveitar em torno ao fogo. Vamos cantar da noite calma, aproveitar. E quando o fogo se apagar, do céu a lua há de nos brilhar, do sol os raios ela reflete, que em torno ao fogo escoteiro adormece, do sol os raios ela reflete, e em torno ao fogo escoteiro.